de eterna luz, incomparável divinão, nasceu o bom Jesus. Da Virgem Mãe nasceu Jesus, vós anjos proclamai as boas novas lá dos céus, e a Deus louvores dai. Estrelas matutinas em hinos de louvor aos anjos e homens proclamai de Deus o eterno amor. O dom glorioso divinal nenhum estrondo faz, assim aos homens o Senhor concede a graça e paz. Deus love.